Chama Roberto Mirinho. Programa Roberto e Meirinho. Sou sua vida, você é os meus momentos. Além de muito amor, nós somos bons. Amamos por desejo, não existe obrigação. Me dou bem com você e você se dá comigo. Um dia nós amamos, no outro dia compreendemos. Juntamos os problemas e tentamos resolver. Amor e amizade é a receita principal. Felicidade existe para quem sabe viver. Dia sim, dia não. A gente se explica sem ofensa. Se eu falo, você pensa. O importante é conversar. Dia sim, dia não. A gente se abraça, nem vê o tempo indo embora. Não é hora de amar. De causar bastante inveja. Temos muito amor pra ninguém botar defeito. Gosto de você do jeitinho que eu conheço. Você gosta de mim como sou de qualquer jeito. Amamos por desejo, não existe obrigação. Não temos fingimento, o defeito de verdade. Podemos repetir nosso amor no mesmo dia. Porém, tudo depende do momento e da vontade. Sim, dia não. A gente se explica sem ofensa. Se eu falo, você pensa. O importante é conversar. Dia sim, dia não. A gente se abraça, se devora. Nem vê o tempo indo embora. Quando é hora de amar. Continue aqui na mesma sintonia, nós voltamos já já. Se tomar uma aguinha rapidinho. É Vapt Vupt, é ligeirinho, é um coisinho de porco. A hora é agora. Vai começar a programa Sertanejo no Mundo. Locutor, prepara a guela, que o peão ajeita a cela, a festa vai começar. Ô, cavalo, até ver essa música aí, viu? Já estamos por aqui, turma! Cheguei! Ai, ai, ai, ai, ai! Hoje tem bastante moda pra balangar aqui, deixa eu mandar um abraço pra Prado Ferreira. Ai, ai, a pessoal de Londrina, Puricatu aí, né? Bração grande aí, viu, meninos? Alô, Prado Ferreira, Paraná. Tão escutando o cavalo velho aí, rapaz. Um grande abraço pra Boituva. Ô, Boituva, tá tudo bem? Ô, barbaridade, região grande de Campinas, aí pertinho de São Paulo também, nossos vizinhos, né? Abraço, meninos! E agora já vamos abrir o programa, sabe com quem, rapaz? O Reizinho Rafael, que tá na divisa com Minas Bahia, fabricando bota pro povo, né? Alô, Reizinho Rafael! Olha a música da Aba do Chapéu, rapaz! Eu tô na faculdade, o povo me chamando. Bora pro bar que o bicho tá pegando. Reuniu a galera e pôs o paredão. Mulher bonita hoje aqui tem de montão. E a calorada não se importa. De beber cerveja na minha bota. Hoje pode chover pinga do céu. Que a moda agora é beber na aba do chapéu. Eu bebo no litro e dentro da bota. Na boca do berrante bebo até virar cambota. Bebo no copo com guiso de cascavel. Só que a moda agora é beber na aba do chapéu. Bebo no litro e dentro da bota. Na boca do berrante bebo até virar cambota. Bebo no copo com guiso de cascavel. Só que a moda agora é beber na aba do chapéu. na faculdade, o povo me chamando. Bora pro bar que o bicho tá pegando. Reuniu a galera e pôs no paredão. Mulher bonita hoje aqui tem de montão. E a calorada não se importa de beber cerveja na minha bota. Hoje pode chover pinga do céu, que a moda agora é beber na aba do chapéu. Eu bebo no livro da porta, na boca do berrante bebo até virar cambota. Bebo no copo com guiso de cascavel, só que a moda agora é beber na aba do chapéu. Bebo no litro e dentro da bota, na boca do berrante bebo até virar cambota. Bebo com guiso de cascavel, só que a moda agora é beber na aba do chapéu. Bebo no litro e dentro da bota, na boca do berrante bebo até virar cambota. Bebo no copo com guiso de cascavel, só que a moda agora é beber na aba do chapéu. Bebo no litro e dentro da bota, na boca do berrante bebo até virar cambota. Bebo no copo com guiso de cascavel, só que a moto é na aba do chapéu. No litro e dentro da bota, na boca do berrante bebo até virar cambota. Bebo no copo com guiso de cascavel, só que a moda agora é beber na aba do chapéu. O cavalo velho. Aqui na roça, gente, todo tipo de comida. Salta, corre, joga bola todo dia. Na escola, a professora nos ensina o beabá. No final de toda aula, a gente gosta de brincar, cantando e curtindo a vida, com uma ligada alegria. O impossível, pega a mudinha pra plantar. Gatão, que confusão, só quer saber de cantar. E o ligeiro e chama pra brincar o dia inteiro. O impossível, pega a mudinha pra plantar. Gatão, que confusão, só quer saber de cantar. E o ligeiro termina as coisas primeiro e chama o alegria pra brincar o dia inteiro. É ligada a alegria, é ligada a alegria. Outro cowboy fazendo a maior folia. É ligada a alegria, é ligada a alegria. Os quatro cowboys fazem folia. Aqui na roça a gente prova todo tipo de comida. Salta, corre, cambalhota e joga bola todo dia. Na escola a professora nos ensina o beabá. No final de toda a aula de brincar, cantando e curtindo a vida, com a ligada alegria. O impossível, pega a mudinha pra plantar. Gatão, que confusão, só quer saber de cantar. E o ligeiro termina primeiro e chama o alegria pra brincar o dia inteiro. O impossível, pega a mudinha pra plantar. Gatão, que confusão, só quer saber de cantar. E o ligeiro termina as coisas primeiro e chama o alegria pra brincar. É ligada a alegria, é ligada a alegria. Os quatro cowboys fazendo a maior folia. É ligada a alegria, é ligada a alegria. Quatro cowboys fazem da maior folia. É ligada a alegria, é ligada a alegria. Os quatro cowboys fazem da maior folia. Ei, a Liga da Alegria aí, com a Turma da Alegria. Que linda, a criançada pede, nós obedece. Esse projeto aí é bonito, né, gente? Tá aí por todo o Brasil, né? Agora vamos trazer João Renes e Reni, a estrela maior. Boa essa moda pra matar a saudade também. Fui eu que sempre tive em seus sonhos. Fui eu que sempre tive assim tão perto do seu coração. Seu coração. Fui eu que sempre andei nas madrugadas, nas cidades, ruas e calçadas, na solidão, na solidão. Eu que já cheguei a pensar, até confessar, não amava você. não percebia no olhar seu perfume no ar, nem a nossa canção. Foi tudo engano, foi só fantasia no meu coração. Foi tudo engano, foi só fantasia no meu coração. Eu quero você, eu amo você. Começa agora a transmissão da propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a lei número 9504/97. Começa agora o programa da Rádio 11. Olá, ouvintes da Rádio 11. Estamos chegando com mais um programa da coligação Paula Freitas em Transformação. Republicanos, 10. Progressistas, 11. PP. Podemos, 20. Pode. Partido Liberal, 22. PL. Partido Socialista Brasileiro, 40. PSB. E União Brasil, 44. Desejamos uma ótima semana a todos e hoje trazemos a fala do prefeito que concorre à reeleição, Sebastião Ogacir Dalpra, o Chiru, que vai falar sobre pavimentação. Olá, muito bom dia. É 11. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de pavimentação. Nós lançamos nessa gestão o maior projeto de pavimentação da história do município. Foi um total de investimento de mais de 13 milhões de reais. Essas ações foram realizadas com recursos provenientes do programa Asfalto Novo, Vida Nova, do governo Júnior, qual ajudou muito nosso município de Paula Freitas aí. E estamos alinhados para o próximo mandato junto com o governador Ratinho Júnior e também com os nossos deputados que ajudaram nesse investimento em pavimentação. O nosso deputado estadual Alexandre Cury, que sempre tem nos auxiliado, tem mandado recurso, é o deputado atuante no município, um dos deputados que mais ajudou o município na história de Paula Freitas é o deputado Alexandre Cury. Nisso eu falo com conhecimento próprio. Eu sei, estou falando que o Alexandre Cury é o deputado que mais investiu, mais ajudou. Não vem fazer mentiras, às vezes gravar vídeo mentirosos. É um deputado que sempre ajudou o município, o deputado Alexandre Cury. Ele investiu em pavimentação no nosso município. Temos também parceria com o deputado federal Aliel Machado, que ajudou nessa emenda de pavimentação. Temos Felipe Franceschini, Toninho Rancher. São várias ações de investimento no nosso município de obras. Vamos falar de pavimentação e recapa asfalto. E também recurso do município, né? Dinheiro de vocês, do nosso contribuinte, também foram investidos. Então, as ruas contempladas aqui do nosso município, por na parte urbana, aqui do centro, são 5 ruas. A rua Desembargador Costa Carvalho, que daqui uns dias já vai dar início nessa obra, são mais de 2 milhões de reais nessa obra que vai ser daqui uns dias já dado início. Temos a rua Frei Policarpo, que já foi concluída, mais de 401 mil reais. Temos a Carlos, avenida era um sonho da população, dos moradores de São Carlos, dos usuários nessa avenida. São mais de 12 milhões e 700 mil reais nessa avenida de São Carlos. A avenida, ela teve um período ali que ficou travada, ficou parada, devido a denúncias de pessoas que não têm o compromisso com o município, que só pensam nelas. Então elas fizeram essa denúncia, duas denúncias, não deu nada, foi arquivado tudo, só que ficou travado por um período, né? Então é bom, a população da avenida são, né? Quiseram até fazer abaixo assinado, que era para dar agilidade na obra, mas não era, era para usar de má fé mesmo. Mas foi arquivado essas duas denúncias da Avenida de São Carlos e reiniciou a obra aí e já está prestes a ser concluído. Também tem uma rua Reinaldo Gense, um recapeamento que a gente fez, alargamos a rua um metro a mais, porque era muito estreita, então teve um investimento aí na rua Reinaldo Gense de mais de 800 mil reais. A rua Stolfo Lusa é um recapeamento também, 450. Já temos aí recurso para dar continuidade nessa rua, recapear essa rua aí, Astolfo Macedo de Souza, já é um recurso garantido no deputado aí para o ano que vem, já para dar continuidade nessa rua de recapeamento. Por aqui no centro, foram 5 ruas contempladas e com asfalto de pavimentação. E também temos no Jardim Maria Anísia, são 7 compradas. Jardim Maria Anísia, no bairro Jardim Maria Anísia. Temos a rua Joselito Mendes, né, mais de 420 mil reais. Temos a rua Armando Fusiger, mais de 490 mil reais. Temos a rua Albertino Constantino Quimita, mais de 390 mil reais. Temos a rua Travessa Brasil, mais de 185 mil reais. Temos a rua Sebastiana Ramos, mais de 388 mil reais. Temos a rua Odila Félix de Valões, mais de 383 mil reais. Tema Rua, Luiz Carlos Quimita, mais de 1 milhão 630 mil reais. Então são 7 ruas contempladas no bairro Maria Nisa. Temos na Rondinha nós temos a Rua Multipó, são mais de 430 mil reais. Rua Santo Antônio, 37 mil reais. Na Rua São José, mais de 126 mil reais. E também temos a Rua Mário Ângelo Ballardini, que a gente fez um alargamento. Então ela era muito estreita, né? E a gente conversou com o proprietário, com o Biratã, e ele prontamente ele cedeu o quanto fosse preciso ali do terreno para alargar essa rua. E então a gente agradece ao empresário Biratã pela disponibilidade dele de doar esse terreno aí. Daí a gente já contratou um topógrafo, fez todo aquele trabalho ali para regularizar essa rua. Então a Rua Mário Ângelo Ballardini, né, foi feito esse alargamento no bairro Rondim. Também temos na Vargem Grande duas ruas, Avenida João Oswaldo da Rocha, João Francisco Matoso Neto, mais de 1 milhão de investimento nessas duas avenidas. E também já temos aí recurso garantido, mais de 1 milhão de reais, para dar continuidade de pavimentação nas ruas da Vargem Grande. Temos na Vila Rural também pavimentação com pedras poliétricas, um valor de 450 mil reais, 1 quilômetro de extensão aí. E temos outros projetos para a Vila Rural aí, para o próximo mandato de 2025, para a gente investir aí na Vila Rural que eles merecem. Paula Feita pode mais. Ju Ivone, Paula Feita em transformação. Até o próximo programa. E assim finalizamos mais um programa da Rádio 11, da coligação Paula Freitas em Transformação. Republicanos 10, Progressistas 11, PP, Podemos 20, POD, Partido Liberal 22, PL, Partido Socialista Brasileiro 40, PSB e União Brasil 44. No próximo programa, o prefeito Chiru estará falando sobre reformas, iluminação e também sobre habitação. Fica ligado amanhã na nossa programação. Abraço a todos e até mais. Preparado, esse homem aqui, ele tá preparado. O povo sabe, o povo apoia, o povo tá do seu lado. 5-5! Olá, população de Paula Freitas. Aqui quem fala é a vereadora Karina. Hoje estou aqui como candidata. Eu vim falar com vocês sobre a nossa saúde. E lhe digo mais, na nossa gestão, a saúde não será desassistida. Essa aliança de confiança e amizade foi construída ao longo desses 4 anos como vereadora. E quero continuar nos próximos 4 anos como sua amiga prefeita. E garanto, a porta aberta não é para mim, mas para nós. E não estou sozinha nessa. Eles estão comigo. Meu povo amado, vamos aumentar a doação de fraldas geriátricas para aqueles que tanto precisam. Chega de burocracia. Você é minha prioridade. Você é meu amigo e me importo muito com você. E você, eleitor e eleitora, que ainda está esperando a entrega dos seus óculos, conte comigo. Vou fazer o possível para reduzir essa fila de espera. Pensando na melhoria da infraestrutura e ampliação das nossas unidades de saúde, temos um dado para ver essa questão. E para você, meu eleitor e minha eleitora da Rondinha, que vem sofrendo dia após dia sem a UBS e que sabe da realidade, e te digo, cavalo encilhado só passa uma vez. É uma pena que a oportunidade que foi oferecida não foi dada a devida atenção. A minha preocupação é com vocês, porque sei o sentimento de revolta que isso nos causa. Minha palavra é uma só, isso vai mudar, eu garanto. E é o meu compromisso com vocês. Vereadora, dei o meu melhor. E como prefeita, farei ainda mais. Vamos, enquanto equipe, ampliar a oferta dos mais variados serviços de saúde, buscando suprir a sua necessidade, meu querido eleitor e minha querida eleitora. Não tenha dúvidas de que com a minha equipe conseguiremos criar um programa de atenção à saúde mental, fortalecendo a unidade de saúde e bem-estar com tudo que ainda não existe. com uma equipe completa, um lugar adequado de atendimento e ações voltadas para os nossos trabalhadores que vêm adoecendo a cada dia, precisando se afastar de suas atividades. Não vamos deixar a saúde mental apenas para lembrar dela no Setembro Amarelo. Ela pode ser silenciosa, mas não menos importante. PSD 55. 55! Encerra-se agora a transmissão da propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 9.504/97. Retornamos agora à nossa normal. Melhor do Brasil, Esleta. Para sua casa, 500 mega de internet de verdade, com instalação grátis e imediata. Para o seu celular, pacote com ligações, WhatsApp e Waze ilimitados, cobertura nacional com 10 GB para navegar à vontade no 4 ou 5G. Tudo isso por 9 mensais dos primeiros 3 meses. Chega de ter um monte de faturas. Unifique. Venha até a loja ou acesse unifique.com e aproveite. Conheça agora os candidatos do PDT. Olá, meus amigos, Tataveri Base, com o número 345, estou apoiando com o número 55. Olá, população de Paula Freitas, aqui é a Aline do Salão, sou candidata vereadora, meu número é 12-222, apoio Karina, 55. 55! Todos com o cinto, podemos ir? É difícil haver fiscalização no banco traseiro. Com cinto ou sem cinto? Não precisa não. Preciso sim, porque o cinto pode salvar a nossa vida e a de nosso filho. O cinto é importante para a segurança de todos que estão dentro do veículo. Use o cinto. Núcleo de Responsabilidade Social da Faculdade, 7 de setembro. Água limpa acumulada em latas, pneus e caixas d'água. Nós vamos vencer essa batalha. Não deixe água acumulada em latas, pneus ou caixas d'água. Não dê chance para a dengue te pegar. Combater é preciso. Vamos vencer esta batalha. Dengue nunca mais. Febre, dores no corpo, manchas pela pele. A gente vence essa batalha e o mosquito da dengue perde. Aqui quem fala é o vereador Eduardo, candidato à reeleição. Gostaria de pedir o seu voto para que possamos continuar trabalhando para o nosso município de Paula Freitas. Para vereador Eduardo Tesseroli, 22.630. Prefeito Chiru, 11. A Perfect está completando 25 anos com muita inovação e alegria. Agora, você contrata a Perfect Internet e leva de brinde a Perfect TV, com mais de 160 canais, e pode ainda personalizar o seu plano com apps como Paramount ou Max para você maratonar o Doc 24 para cuidar da sua saúde sem sair de casa. E mais de 120 milhões de músicas esperando por você no Deezer. Perfect Internet. Entre em contato agora mesmo no nosso WhatsApp 3522-3166. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal, na voz de quem conhece, jornalistas Alexandre Jardim e Rodolfo Lago. Direto de Brasília, sempre com o fato do dia, as informações da capital do poder. A capital do poder, como temos dito, inclusive em outros conteúdos, está muito preocupada com o crescimento não somente da violência, mas também da criminalização na política brasileira. As eleições deste ano estão mostrando quadros que realmente estão assustando o poder central. A presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, já pediu investigações à Polícia Federal justamente pelo crescente crescentes atos de violência do Brasil, como tivemos, inclusive, em São Paulo, uma candidata por sofrer um atentado a tiros, não morreu, graças a Deus, mas de qualquer maneira é uma situação que preocupa não somente Brasília, mas também os tribunais regionais eleitorais, a ponto no Rio de Janeiro ter alterado 53 locais de votação, justamente porque o crime organizado estaria infiltrado nesses locais, podendo atrapalhar ou até influenciar as eleições. E não basta só isso. A Força Nacional já foi convocada para estar em 12 estados do Brasil, justamente para reforçar a segurança diante de tanta violência, Rodolfo Lago. O que está acontecendo? Alexandre, realmente é uma coisa muito grave, muito preocupante. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, se pronunciou sobre isso na última sessão do TSE e pediu investigações à Polícia Federal a respeito disso. Você tem aí, vamos dizer assim, uma situação de escalada disso, né? Quer dizer, da violência entre candidatos, que é uma coisa que a gente está assistindo em alguns lugares, isso para uma situação como esse atentado que uma candidata de um município de São Paulo sofreu. Há outros relatos do país, até de assassinatos de candidatos a vereador. E essa coisa muito séria, muito grave no Rio de Janeiro, onde o Tribunal Regional Eleitoral alterou 53 locais de votação porque tinha informações de que esses lugares estavam dominados pelo crime organizado. E que, portanto, o crime organizado estava ali pronto para coagir os eleitores. Isso envolve a vida de 171 mil eleitores do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro e de outras cidades do estado ali, principalmente na Baixada Fluminense. Então é grave, é sério, né? Há uma infiltração do crime de política brasileira, isso me foi dito pelo cientista político Isaac Jordão, Alexandre Jardim. Isso é um grave problema, porque, na verdade, a gente vai ter a possibilidade, esperamos inclusive que não, né, Rodolfo Lago, de ter realmente políticos, sejam homens ou mulheres, com mandato, com respaldo, com condição de modificar leis, de apresentar projetos, e que, claro, a gente sabe, não vai ser para poder ajudar a sociedade, vai ser justamente para poder fazer o que está sendo feito, ou seja, aumentar ainda mais a presença do crime em quem decide o futuro e o presente do Brasil. É isso, né?